Atenção, rede. Em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. meu Deus do céu, Brasília tá frio, tá aqui, tá fazendo frio. Deu uma esfriada boa. Eu acho que esse ano nós vamos tinir de frio aqui, viu? Muita seca, muita chuva e agora muito frio. É o que tá desenhando para esse ano, né? A discoteca do Cleiton vai receber hoje a dupla Caio e Bruninho. A frase irretocável do poeta Goiá. A oração de hoje, oração para Nossa Senhora da Abadia. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, João Mineiro e Marciano. A dica de hoje é uma dica profissional. Eu recebi uma carta e, respondendo essa carta, eu vou dar uma dica profissional que vai poder ser útil para muita gente, né? O meu Nordeste vai trazer Elba Ramalho de volta para o aconchego. E a lorota boa? Deixa o chefe falar primeiro. Não deixa o chefe falar por último, não, que você se lasca todinho, viu? Na trilha sonora da minha vida, Cascatinha Inhana, numa gravação de 1959. Eu começo trazendo aí Kleber e Cauã, Cê Vai Chorar. Por que não tô ligando, tá estranhando? Ah, se deve tá pensando, por que não tô brigando, me rebaixando? E sempre procura chorando, te pedindo pra voltar. E você nem aí, quando termina sempre sofre. Já tá chato, já tá dando ibope. Agora é sua vez, você vai chorar. Quando vive com outra, beijando em outra boca, vai saber o que é amar. Aí cê vai chorar, cê vai chorar. Vai ficar chupando o dedo, pois perdeu o seu brinquedo e tá doida pra voltar. E vai me procurar, cê vai chorar. Quando vive com outra, beijando em outra boca, vai saber o que é amar. Aí cê vai chorar, cê vai chorar. Vai ficar chupando o dedo, pois perdeu o seu brinquedo e tá doida pra voltar. E vai me procurar, aí cê vai chorar. Você deve tá se perguntando, por que não tô ligando, tá estranhando? Deve tá pensando, por que não tô brigando, me rebaixando? Sempre procura chorando, te pedindo pra voltar. E você nem aí, quando termina sempre sofre. Já tá chato, já tá dando ibope. Agora é sua vez, cê vai chorar. Quando vive com outra, beijando em outra boca, vai saber o que é amar. Aí cê vai chorar, cê vai chorar. Vai ficar chupando o dedo, pois perdeu o seu brinquedo e tá doida pra voltar. E vai me procurar, cê vai chorar. Quando vive com outra, beijando em outra boca, vai saber o que é amar. Aí cê vai chorar, cê vai chorar. Vai ficar chupando o dedo, pois perdeu o seu brinquedo e tá doida pra voltar. E vai me procurar, aí cê vai chorar. Cleiton Aguiar.

enlouquece. Hoje do amor que só me faz chorar. Melhor se eu te esquecesse. Estou longe de ti, quero voltar. Seria bem melhor se eu pudesse fugir do amor que só me faz chorar. Alguém é sempre bobo de alguém. Se amor não há entre os dois, me passaste para trás. Não quero mais ser bobo, meu bem. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Direto da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, Nenete Dorinho, Alguém é Bobo de Alguém. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Se você não sabe, eu voltei à televisão. É um programa de entrevistas que eu faço com políticos, artistas, personalidades. Quem tem uma boa história para contar, conversa comigo toda terça-feira e a gente repete o programa no domingo, porque às vezes a pessoa não pode ver na terça, domingo está todo mundo em casa, fica mais fácil, né? Então, terça-feira às 11 da noite e domingo às 9 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Você pode me assistir pelo canal local, pelo canal C1 da Parabólica, pela TV Vivo, TV Oi, TV Claro, TV CTBC e também no site rbtv.com.br. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Gilberto Vieira Borges, meu conterrâneo de Coromandel, o pessoal do Sindicato Rural de Coromandel, o Robson Pedro Veras e a Helena Luciano de Brasília. Ela é de Tiros, mas mora aqui em Brasília. Tiros é a terra do meu amigo Ronan Batista, terra da esposa do Chico Rei, da dupla Chico Rei Paraná, minha comadre Meire, né? Muita gente boa da família dos Caetano lá de Tiros. Dos Caetano, o apelido deles é os Có, né? Heleno, um beijão pra você, seja muito bem-vinda. Seu número é o 4392. Sejam todos muito bem-vindos. Sucesso novo de Pedro Paulo e Matheus. Sinto saudades. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê que o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sim.

e a minha conterrânea, o meu conterrâneo Alexandre Marra de Coromandel, todos fazendo parte agora do Facebook do Cleiton Aguiar, sejam muito bem-vindos. O meu garoto Bruno Aguiar, Sete Vidas. Apesar disso tudo, quase nada mais me resta que isso aí. Ainda sou seu rapaz. Sete vidas tenho pra dar, baby, gosto mesmo de rock and roll. Se o ocaso resolver brilhar, para mim não se espante com meu anel de brilhante. Sou do retirante com meu anel de brilhante. Sei que apesar disso tudo, quase nada mais me resta do que isso aí. Ainda sou seu rapaz. Sete vidas tenho pra dar, baby, gosto mesmo de rock and roll. Se o ocaso resolver brilhar, para mim não se espante com meu anel de brilhante. Sou do meu anel de brilhante. Hoje sou a pedra rara da esfinge. Sou poeta, cicatriz, irmão do tempo. Sou deserto de alma leve e necessito voar por aí. Sete vidas tenho pra dar, baby, gosto mesmo de rock and roll. Se o ocaso resolver brilhar, para mim não se espante com meu anel de brilhante. Sou do retirante com meu anel de brilhante. Bruno Aguiar, música dele, do Tony Margoli e do Thiago Gasta, Sete Vidas. Essa música conta a história de um rapaz aqui de Brasília. Ele era alpinista e foi escalar no Chile. E ele, lá em cima, ele levou um telefone daqueles telefones que falam em qualquer lugar do mundo, né? E ele combinou com o pai dele que quando ele chegasse em cima do monte, ele ia ligar e eles iam abrir. Ele abriria uma garrafa de vinho lá e o pai dele uma garrafa de vinho aqui em Brasília. Só que ele se atrasou e ele viu que ele não ia conseguir descer. Uma tempestade estava chegando, ele se distraiu e viu que não ia conseguir descer. Ligou para o pai e disse: pai, eu não vou voltar, mas eu vou abrir o vinho aqui, só abre aí. Ele abriu uma garrafa de vinho lá, o pai abriu aqui e até hoje ele ficou por lá, né? É o Otto Leonardi, um alpinista aqui de Brasília, que ficou por lá. E o Tony Margoli, que era aluno do pai desse rapaz, soube dessa história e escreveu junto com o Bruno e o Thiago essa canção chamada Sete Vidas. No próximo bloco, Cascatinha e Ana, Zezé de Camargo e Luciano e Alcino Alves e Rocha. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos recordar alguns fatos que aconteceram em 1959. A Conferência de Zurique determinava a independência de Chipre, a vitória da Revolução Cubana e a ascensão de Fidel Castro ao poder. Nesse ano, o professor Júlio César tinha 10 anos de idade, eu tinha 9 anos de idade, e Cascatinha e Ana gravavam a eterna Colcha de Retalhos. Aquela colcha de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha desse tipo. Quando chegar ao frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Hoje não te lembra dos dias amargos que junto de mim fizeste o lindo trabalho. E nesta tua vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalho. Vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha desse fim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também. Trilha sonora da minha vida, Cascatinha na Colcha de Retalhos, gravação de 1959. E essa música efetivamente fez parte da trilha sonora da minha vida. A Rita Preta, lá de Coromandel, que era uma espécie de tia adotiva, tia do coração da gente, ela cantava essa música e chorava, se emocionava e as lágrimas, né? Então essa música acompanhou toda a minha infância, minha adolescência, minha vida inteira, e tem sempre alguém regravando essa beleza de música chamada Colcha de Retalhos. Rafael Pinheiro Gomes, de Brasília, Cris Silva, minha conterrânea de Coromandel, que trabalha lá na prefeitura, a Pamela Pereira, locutora aqui de Brasília, o pessoal da cooperativa da Coproleite de Coromandel, que no dia 3 a 5 de julho vai acontecer a segunda Copro Agro lá em Coromandel, e dia 5 de julho tem o show do Chico Rei Paraná, né? O Milton Alves de Freitas de Brasília, todos chegando aqui para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Zezé de Camargo e Luciano, tão linda e tão louca. O sol é o mar, é o verde, quem me vem seus olhos, cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia. Este corpo bronzeado, marinhado, que me deixa louco, um livre, leve e solto, me faz queimar de paixão, feito calor de verão. Sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe. De repente

Amigo Cleiton Aguiar, me chamo Joedson Vieira, tenho 24 anos e resido na cidade de Campo Formoso, Bahia. Sou amante da música e da comunicação e resolvi usar a tecnologia para mostrar o que mais gosto de fazer, que é me comunicar e levar a boa música a todos. Há 3 anos montei uma web rádio em minha cidade, no começo dentro da minha casa, num quartinho, e felizmente agora já tenho sede própria no centro da cidade. Cleiton, meu sonho é montar uma rádio comunitária. Aqui já tem uma, mas observei que no site das telecomunicações saiu uma lista para quem se interessasse em montar uma rádio. Aqui em Campo Formoso a população é de 80 mil habitantes. Gostaria, se possível, de auxílio para ver os procedimentos para correr atrás de uma outorga para uma rádio comercial ou comunitária em Campo Formoso, na Bahia. Ajude, Cleiton, vi você falando no seu programa que você conseguiu a sua em Coromandel. Sei que demorou muitos anos, mas eu não me importo. O que eu quero é correr atrás do meu sonho, passe o tempo que passar. Se possível, Cleiton, me indique o que eu preciso fazer, ir atrás de quem, consultar um advogado ou empresa que possa me auxiliar nesse processo de petição, pois consultei o site das telecomunicações, mas confesso ser leigo no assunto. Por isso peço que, se puder, me indique o caminho certo e ficarei grato. E mande um abraço a todos da minha rádio, a Campo Formoso Online, que transmite o seu programa há quase 2 anos ininterrupto. Joedson Vieira da Silva. Joedson, o seu caso é diferente do meu. No meu caso, eu ganhei uma concessão em 1989. Naquele tempo não tinha concorrência para disputar a rádio, era apenas um processo político. Só que também por política eu demorei 24 anos para conseguir concretizar. No dia 6 agora do mês de março, foi que eu consegui assinar finalmente o contrato 24 anos depois. No caso da comunitária é mais simples. O primeiro passo é formar uma associação. Tem, como o nome diz, comunitária, as concessões são dadas não a pessoas, mas associações comunitárias. Você monte uma... Qualquer contador sabe te orientar como é que você faz isso. A partir daí, é muito mais fácil você conseguir uma rádio comunitária, porque hoje uma rádio comercial é só por intermédio de licitação e sai simplesmente uma pequena fortuna. Né? São muitos milhares de reais, se a cidade, uma cidade do tamanho da sua, certamente vai passar de 1 milhão de reais para conseguir ganhar uma rádio aqui no Ministério. Mas, para a rádio comunitária, eu tenho visto que o governo da presidente Dilma está pensando em ampliar o número de rádios comunitárias. Então, você tem que primeiro constituir uma empresa aí na sua cidade, qualquer uma associação comunitária, né, que qualquer contador sabe orientar, e depois você precisa vir a Brasília, e aqui eu não tenho ninguém para lhe indicar, mas você procurando, você vai achar uma empresa que cuide disso. Porque eu digo para você que, olha, eu ia pessoalmente, mas é um desgaste enorme, você perde um tempo enorme, a distância é impossível você fazer isso. Então você tem que vir aqui a Brasília, dar entrada, né? Ou você é um representante da associação, dar entrada no Ministério das Comunicações e acompanhar e ter muita paciência e muito jogo de cintura para conversar com o pessoal lá, porque só tem uma sala onde você fala e eles não lhe dão nenhuma informação que não seja aquela que você consegue colher na internet, né? Não é fácil, tem que ter muita persistência. Eu tive persistência por 24 anos, mas estou com a minha nas mãos, né? Agora, para a comunitária não demora tanto e o processo é bem mais rápido. Não tem muito segredo, o segredo é você formar a sua associação e contratar alguém, ou uma empresa, ou um amigo seu, alguém aqui em Brasília que tenha, infelizmente, eu não disponho de tempo para fazer isso por você. Mas é esse o caminho para você e todos aqueles que desejarem montar uma emissora comercial ou uma emissora de comunitária em qualquer lugar do Brasil. Você lembra dessa aqui, ó? O avô do João, Cleiton Aguiar, Shot Barriguinha. Shot é bom pra se dançar. Quer aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda. São 2 pra lá e 2 pra cá. Shot é bom pra se dançar. Quer aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda. São 2 pra lá e 2 pra cá. Fui convidado para ensinar dança rock, mas no meu Nordeste nosso fraco é dança shot. A gente pega a morena e dança bem agarradinho, encostando a barriguinha e dando cheiro no cangote. Dando cheiro no cangote. Até vovó com mais de 80 anos, pra

gosto de ter. É duro ficar sem você de vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora. Elba Ramalho de volta para o aconchego, para os amigos do Guia de Brasília, a Daniele Silva de Belém do Pará, que mora aqui em Brasília, o pessoal do Galo de Briga aqui em Brasília, o Matheus BT de Nova Monte Verde, no Mato Grosso. Ele nasceu em Tangará da Serra, mas mora lá na Nova Monte Verde e curte o nosso programa pela Alvorada FM do Didi. O Anderson Soares de Piracicaba, em São Paulo, e a Rita Sabrina, divulgadora lá de Santa Catarina, são os novos integrantes do Facebook do Cleito H. Sejam todos muito bem-vindos. Alô! A lorota boa de hoje é o seguinte, gente, deixa o chefe falar primeiro, né? Dois funcionários e o gerente de uma empresa saíram para almoçar e na rua esbarraram com a lâmpada, aquela da lâmpada do gênio, né? Eles esfregaram a lâmpada e dentro dela saiu o gênio. Aí o gênio falou assim, olha, eu só posso conceder 3 desejos. Como vocês são 3, cada um tem direito a 1. Eu primeiro, gritou um dos funcionários. O gênio falou, pois não. Olha, eu quero estar nas Bahamas, dirigindo um barco, sem ter nenhuma preocupação, com a mulher do lado. E o gênio estalou o dedo e ele foi para as Bahamas. Aí o outro falou assim, agora sou eu, e o chefe do lado, né? O outro funcionário falou assim, olha, eu quero ir para o Havaí, com o amor da minha vida, muita grana, caixas de uísque, eu quero ficar numa boa. O gênio estalou o dedo e ele sumiu. Aí o gênio virou pro gerente e falou assim, e agora? Agora você tem direito ao seu desejo. Ele falou assim, eu quero aqueles dois de volta no escritório logo depois do almoço. Moral da história, deixa o seu chefe falar primeiro. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. De 3 a 5 de julho acontece em Coromandel, Minas Gerais, a segunda Coopro Leite. É a cooperativa de leite lá de Coromandel fazendo a festa do leite. Com a grande festa que começou ano passado, foi um grande sucesso, está repetindo esse ano e está crescendo a festa. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei e Paraná na segunda Coopro Leite lá em Coromandel. A festa vai acontecer no Parque de Exposições Antônio Daguer. E a Coopro Leite comprou o show do Chico Rei Paraná na RBM Música. Você pode fazer a mesma coisa. A RBM, inclusive, consegue um preço melhor para você, viu? É só ligar 61-99-81-3601, 61-99-81-3601, e você contrata o show de Chico Rei Paraná e também o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Oscar Arios do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61-99-81-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Aniversariando hoje, Adriana Lopes, Helder Nascimento, Francisco Campos, o locutor Arley de Silva, a minha conterrânea Maria Alice Honorato, a Ângela Maria Barros, a Edneuza Rufino, todos ouvintes do nosso programa nas emissoras locais ou direto na internet, aniversariando hoje, recebendo os nossos votos de muita paz, muita saúde, muita luz, muita prosperidade na vida de vocês, muita harmonia no lar de cada um. E se você está de aniversário hoje e eu não estava sabendo, sinta-se homenageado da mesma maneira, viu? Eu vou à página 99 da edição número 1 do livro de orações do programa Cleito Aguiar para trazer uma oração do padre de Grand-Maison. É a oração à Nossa Senhora da Abadia. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. Nossa Senhora da Abadia, Mãe de Deus, faz com que eu guarde um coração de criança, puro e transparente como uma fonte. Dá-me um coração simples que não queira saborear o pessimismo. Um coração magnânimo para dar carinho, para compaixão. Um coração fiel e generoso que não esqueça nenhum bem e não guarde ressentimento de nenhum mal. Faz com que meu coração seja doce e humilde, que ame sem esperar nada de volta, alegre de poder desaparecer diante do coração do vosso divino Filho. Dá-me um coração grande e inquebrantável, mas nenhuma ingratidão chegue a fechá-lo, que não se canse com nenhuma indiferença. Um coração ansioso da glória de Jesus Cristo e ferido por seu amor, cuja chaga só poderá se fechar no céu. Amém. Essa é a oração à Nossa Senhora da Abadia, do padre de Grand-Maison. Está na página 99 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua primeira edição. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, fique à vontade. Programa cleitonaguiar@gmail.com. César Menotti Fabiano, Estressada. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era a mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Eu ainda amo você. César Menotti e Fabiano, estressada para Eunice Santos de Paramirim, na Bahia, minha nova amiga do Facebook, número 4416. A Eunice curte o nosso programa pela estação Sat FM do meu amigo João Paulo. Eunice, muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado pelo seu carinho e a todos os amigos de Paramirim. Se tem uma cidade onde o povo gosta do meu programa, é o povo de Paramirim e eu estou na expectativa de voltar breve aí, viu? Eunice, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Quem faz parte do nosso Facebook também é o Djalma Amaral, número 4417. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Tibagi Miltinho, Capricho da Vida. Descobri que este amor perigoso já tomou conta de minha vida. Eu te amo demais, meu benzinho, porém eu não posso contigo viver. Este é o capricho da vida. Noites e noites pensando, sofrendo, lembrando, nem mesmo dormir. Procuro esquecer-te em vão, pois meu coração só quer bem a ti. Relembrando Goiá, Tibagi e Miltinho, Capricho da Vida para os amigos da Fercal Cidadã aqui em Brasília. Flávio Lúcio Oliveira e Geraldo Moitinho, ele é de Brasília, só tem um defeito, é flamenguista, mas ninguém é perfeito, né? Geraldo Fercal e Flávio, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, vocês fazem parte do nosso Facebook, viu? Vocês e mais de 4 mil pessoas, graças a Deus, toda hora que eu abro o nosso Facebook, tem gente chegando e aumentando cada vez mais. Eu fico muito feliz porque essas pessoas estão ouvindo o nosso programa na rádio, vendo o nosso programa na televisão, ouvindo o programa no rádio, né? E eu aqui, trancado nesse quartinho, fazendo o que eu gosto, que é comunicar com você, tentar fazer o seu dia e o seu momento um pouquinho mais alegre, né? A frase irretocável também é do poeta Goiá. Eu extraí de uma de suas mais belas canções, chamada Aurora do Mundo. Quem teve os amores que eu tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor. E sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor. É a frase irretocável do poeta Goiá. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Caio e Bruninho. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você pode assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode assistir direto na internet, www.rbtv.com.br. No horário que o programa está passando na televisão, está também à disposição na internet. Você pode me assistir em muitos lugares do Brasil, onde nós temos o canal local. Por exemplo, Belo Horizonte é o canal 14, Palmas é o canal 5 e 20, São Paulo é o canal 50, 56 e o canal 10 da Digital, Porto Velho é o canal 38, Salvador o canal 50, Camaçari o canal 51, aqui em Brasília é o canal 59 e outros lugares que eu não estou lembrado agora, mas é só você, por exemplo, lá em Campo Largo, no Paraná, é o canal 54, em Campo Mourão, no Paraná, o canal... lá em Campo Largo é o canal 24, e em Campo Mourão, o canal 36. E também você pega em todas as parabólicas no canal C1 e na TV Vivo, na TV Oi, na Claro TV e na TV RBTC, tá bom? Então, é só, você só não vai me assistir na televisão se você não quiser, tá bom? Hoje, às 11 da noite, uma entrevista muito interessante. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Caio e Bruninho. As mina para e pira. São 6 horas da manhã, despertador já vai tocar. Mais uma vez pegue o sono, não quero me atrasar. A escola tá bombando, nove testes todo dia. Mas tô mesmo é preocupado com aquela linda mina. Que no primeiro dia ela sorriu e o meu coração bateu a mil. Preciso conquistar essa menina e vou dançar o meu arraso até ela cair nas minhas minas. Para e pira, faz essa dancinha com swing do Bruninho, a cintura bem molinha. A mina para, pira, faz essa dancinha com o Caio arrochando. A mina para, pira, pira. A mina para e pira, faz essa dancinha com swing do Bruninho, a cintura bem molinha. A mina para, pira, faz essa dancinha com o Caio arrochando. A mina para, pira. E o meu coração bateu a mil. Preciso conquistar essa menina e vou dançar o meu arraso pra ela cair nas minhas minas. Para e pira, faz essa dancinha com swing do Bruninho, a cintura bem molinha. As mina para, pira, faz essa dancinha com o Caio arrojando. As mina para.